te amo e vou te provar. Você me ama e eu te amo. Acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. E gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. E gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. É talento, talento nas veias. As molecas já estão na fita. Novo Crocodilo. Quando eu mandar a putaria, vai. Desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa. Menina, você desce, desce ou desce. Se concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Daniel Cardoso vai mandar. Menina, você desce, desce ou desce. Se concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Você desce, vai. Vai, se concentra assim, vai descendo pra mim. Ó, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Vai, se concentra assim, vai descendo. Ó, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Desce ou desce. Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Desce ou desce. Se Daniel Cardoso mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Você entra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Daniel Cardoso vai mandar, menina, você desce. Novo Crocodilo. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica.

animal. Sobre

tento me aproximar de ti. Tu diz que não, e não quero te desiludir. Não. Quando apenas eu te faço sorrir, tu trancas a cara e te afasta de mim. Que eu preciso e me pertencem por sensação. Por uma sinto boa, por outra abração. Eu tento ser fiel, mas quando ela vem, desisto por um beijo. Nesse segredo, quanto mais eu penso, eu fico louco, louco. Tenho água, dois olhares batendo meu coração ao meio. Duas bocas que levam o gosto do meu beijo. Dois corpos que eu preciso me pertencem por inteiro. DJ Daniel Cardoso! Bota! Açaí e pimenta! Ai, tá ardendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Só na tua boca eu quero me acabar. E todos esses beijos que eu quero te dar, pra mim não importa se tudo mais com ele, porque sei que sonhas em poder me ver. Mulher, o que vai fazer? Decide já, aê. Se você fica ou se vai, se não me procures mais. Se você vai, eu também me vou. Me dá, eu também te dou amor. Dançamos até as 10, até que doam os pés. Se você vai, eu também me vou. Se me dá, eu também te dou amor. Dançamos até as 10, até que doam os pés. Me dá o teu coração, meu amor, eu te quero aqui. Me dá o teu coração, amor. Joy Benassi, das produções. Banda Tecno VIP. Só pra quem é ver. É DJ Daniel Cardoso, a melhor produção. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, a caixa tá ardendo, vai. O Elipe é baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela, vai. Elisa Maria é baile de favela, baile de favela, e a casinha é baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a teta dela, vai. Volta, se olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, tô solteiro. É DJ Mohan Produções. Crocodilo, tchim, tchim, meu tchim, tchim, amor. Um brinde na vela, tchim, tchim, tchim, tchim. Que não me ligou, tchim, tchim, tchim, tchim. Me deixou solteiro no carnaval de Salvador. Tchim, tchim, tchim, tchim. E não me ligou, ti, ti, ti, ti. Me deixou só aonde? No carnaval. Crocodilo. Banda, beijo molhado. Beijo molhado. Ela não anda, ela desfila. Ela é dona de si própria. Ela sabe que não tem competição. Quando ela passa, ela